licença pra chegar, louco, tamo na casa. Pule ou empurre, curte a vibe sem arrumar que acabou. Um gonegô chegou sem vacilo, mas que música alívio pra minha alma. Me dê um tubo de substância alcoólica, com velho refresco para adoçar minha garganta. Segura a criança quem não dança. Sou ritmado, versado, liberto minhas neuroses. Varanda as madrugadas pra levantar um din. Fazer o rap virar é a meta. Peso pesado igual em Honda. A rapa toda eletrizada com choque do Blanca. Não quero caviar. O churrasco com os meus, chegado meu papo pra trocar. Só pra climatizar. Pros loucos do rolê, sem pagar pra vacilar. É dos barracos pra espalhar. Pros loucos do rolê, sem pagar pra vacilar. Zora, põe em prática o plano. Bota as cartas na mesa, não. Vem de lero, lero na corrida maluca. Construí o meu castelo chapado ou não. Vou atrás do meu sonho. Focado até umas horas, põe em prática o plano. Bota as cartas na mesa, não. Vem de lero, lero na corrida maluca. Construí o meu castelo. Na inteira da Maria, faia, faia e birita. Com os dedos sujos de tinta. Sem tempo pra hipocrisia. Liga lá o Zé Bolonhas, Fiuzeira e o André. Febre era tele 3 e de telinha era os boné. Do Goguinha ao quadrado, bebendo. No café do louco, vários mano, várias mina. Na chapação de globo, no vale encantado. As quermesse dava o clima. Quando menos esperava, o freestyle já acontecia. Penha tico atira, já era o refrão. Durapia, achacado, romô, aula bé. Só maloca na pista, ligeiros gambé. Alguns se casaram, outros estão de rolé. Outros desandaram, estão no xadrex. Seguimos na luta, sempre vou na fé. Zé povinho, rasga o top, aplaude de pé. Zé povinho, rasga o top, aplaude de pé. Chapado ou não, vou atrás do meu sonho. Focado até umas horas, põe em prática o plano. Bota as cartas na mesa, não. Vem de lero, lero na corrida maluca. Construí o meu castelo. Chapado ou não, vou atrás do meu sonho. Focado até umas horas, põe em prática o plano. Bota as cartas na mesa, não. Vem de lero, lero na corrida maluca. Construí o meu castelo.